Zona 52 com 1-1-1 a bordo, alternando Aracaju. 1h55 para o táxi. Vivo táxi, pátio 1, Índia e Alfa. Chama o ponto espera para decolar, está 3152. Pátio 1, Índia e Alfa. Posso esperar chamar a ponte, está 3152. Eu vou no 714, pronto. Ali mantém a 10, vou no 714. Ali mantém, no 714. Jet 6746 no solo aos 33, ao livrar à direita, táxi na Alfa, chame antes da táxi Juliette. Táxi Alfa vai reportar, senhor Juliette, 6746. No 4 reautorizado, a linha decola da 10, o vento é de 310 graus com 2 nós. Livre decolagem, o nosso 714, por 208, 714. WebJet 6746, antes da Juliette. Direto via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 6746. Web, pelo Golo 714, decolou os 35, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, boa noite, Golo 714. Taxi approved, cruising April 3 after April 1, India and Alpha to holding point for 10. Call me when ready for takeoff. QNH now 016, November 416, Bravo Delta. Três 1 5 2, ali mantém a 10. Boa noite, Gol 896, informação Alfa. Gol 896, copia 370 para a mesma pessoa? Agora. Ok, Gol 896, autorizado para a João Pessoa, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5577 e o controle opera em 120, decimal 8, cotejo. Foi um pouco baixa a transmissão, 5577 o transponder, ok? Sim, Matheus, 5577 o transponder. Correto, chama para acionamento, 1896. Para 1896. Tá 3152, autorizada a decolagem da 10, o vento é calmo no momento. cruzada é pro ladrão do zero, tá precisando de controle. Jogou no 606, informação brava, autorização para Campina Grande, 306, 07. 306, só um minuto para a cópia. Escuta. Tá 3152, decolou os 39, o controle em 120, decimal 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, 3152, até decolou na sua escuta, boa noite. 3152, boa noite, contato radar, seguidão 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 3152. Autorizado Campina Grande, 370 nível, pela Apresulu 10, decola 10 com curva à esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR, transponder 5001, controle 120, decimal 8, aguarde um instante para o cotejamento. Ok, you've crossed the holding point, ok? Line up and take off runway 10, QNH 1016, the wind is 350 degrees with 2 knots, November 416 Bravo Delta. Por gentileza, conteja. Autorizado, 370, Campina Grande, Apresulu 10. Roda 10, curva esquerda, poucas e para a subida 5001, transponda 208, controle, gol no 606. Correto, chama para acionamento. Contra. Autorizado, ILS, já avisou, 3170. 3170, complete, aproximação, torre em 198612. Prato, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3170, passou o Interserra embaixo travado, já avisou. Boa noite, aguarde pista livre. Escuta. November 416, Bravo Delta, airborne at 42, call now departure control 120.8, have a nice flight and a good night, sir. 120.8, 416, Bravo Delta, thank you very much, sir, good night. 3170, livre pouso na 10, o vento variável com 2 nós, que negar no 0 no 6. Livre pouso, 3170. Coming out of 2000 for flight level 410. 410, 165 Delta, radar contact, climb track level 410, dial departure. Okay, we were cleared after dial, direct to 1530 West, is that correct, or do you want us to do something else? That's correct. Thank you. Cisco 317, aguarde um minuto para a cópia 380 Belém. Copia, 1-7. 5-5-3-1-7, autorizado para Belém, nível 380, primeira aerovia Apoio Zulu 4-1, decola da 10, com curva esquerda, subida Momo, transição prova, o transponder é o 5004, controle 120-8, corteja. Apenas confirmando, nível 380, subida Momo, transição trova, chame para acionamento. 05, o voo 1606. 1606, coordenem com a equipe de solo. Assim que o TAM ingressará no pátio em alguns instantes, liberar a retaguarda, está livre o seu push, chame para o táxi, o altímetro no 06. Coordenação, autorizado 1606. Estou confirmando, autorizado após o TAM, ok? É, coordenação, salto autorizado. Na posição 3 para o Pistex Planner. Autorizado, 1994, chame táxi, o altímetro no 06. Autorizado, 1016, chamar para o táxi, 1994. Call 16 Bravo Delta, call Recife Center, frequency 125.1. Sonoma 132.25. 1251, and say the secondary frequency, please. 133.25. 51 and 33253416 Bravo Delta. Thank you very much. Good night. Gol 1-8-9-6. Prossiga. Para acionamento pushback, posição 4. Aguarde, ok? Está livre acionamento na posição, aguardando para o pushback aí pelo menos uns 4 minutos. Gol 1994 para o táxi, está com PB de 149, 2 horas e 14, está em Salvador. 149, 2 e 14, Salvador, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Gol 1994. Livre à direita, chame no ponto de espera, pronto, gol 1994. Para o táxi, gol 1606, tem 1-1-7 a bordo, 4 horas e 20 autonomia, está em Fortaleza. Livre o táxi, seguindo a aeronave da companhia, chama no ponto de espera para a decolagem. Seguindo a aeronave da frente, ponto de espera, não, mesmo. 96, tem uma aeronave da companhia taxiando a sua cauda agora. Assim que ela estiver liberada, está livre, puxa, chama para táxi. Espera, pronto, Bonal 94. 994, está autorizado a linha de decolada 10, vento de 310 graus com 2 nós. Autorizado a linha de decolada 10, Gonal 94. Corno 896, copiou a autorização? Oh, afirmativo, mas espero que o 896 já copiou. Então, confirmando a autorização para o push, está livre o push, chama para o táxi. Afirmativo, está livre o push, chama para o táxi, 896. Confirmando para o Gol 994, é a linha e decolar. Afirmativo, vento 300 graus com 3 nós. QNH 1016 está livre, decolagem, 1994. Ele 16 livre, graça. Após o colega ali mantendo 606. Após a decolagem ali mantendo 0, voo 1606. Uno 994, decolou de Salvador aos 56, o controle em 120 decimal 8, tenha uma boa noite. 208, uma boa noite, senhor. Grato, vou na 94. Controle Salvador, gol 994, decolou a 6-4. Senhor, está com 159 a bordo, 12-56, Fortaleza, alternativa. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, ou no 896. Livre à direita, no ponto de espera para a decolagem, 896. 606, livre decolagem da 10, o vento é de 300 graus com 4 nós. Autorizado decolagem 10 com 1 no mesmo aumento. Ali mantém o 896. Ali mantém o 896. No 606, decolou ao 58, controle 120.8, boa noite. Controle 120.8, boa noite, Gol no 606. Controle, boa noite, Gol no 606, decola Puka. Gol no 606, boa noite, contato radar, virou 370, sai da Puka. 370, Puka, Gol no 606. Quebec-Tilo, prossiga. Modificação para a está no Qual é o horário do plano da notificação? Agora o 00. Ok, ciente, agora o instante foi feito aqui na sala IES de Salvador? Afirmativo. Ok, Papatão, Juliette, Quebec-Tilo, agora o instante. Gente, no 896, livre decolagem da 10, o vento é variável com 2 nós. Romeu Bravo, Alfa Tango, Scott Kiders. Aba Romeu Bravo, Alfa Tango, Radar Contact, 7, 2 miles northeast of Salvador, VOA. Mantém o flight level 080. Bravo, Alfa Tango. Gol 896, decolou ao 02, controle 120.8, boa noite. Bom dia, mais uma vez, por favor. 120.8. 02, boa noite, bom trabalho, obrigado. Ok, por gentileza, só confirme o tipo da aeronave e o nível solicitado, é mil pés.